Sabe, eu me lembro de você. Sabe, eu me lembro de você. Naquele tempo das nossas conversas, da nossa vida, nossa amizade. Sabe, eu sinto saudades de você, amigo que se foi pra não voltar. Às vezes dói no coração saber que a solidão faz parte de você. Às vezes dói no coração saber que a solidão faz parte de você. Ontem eu olhava para o céu, uma estrela sozinha, tão sem luz. Lembrei do seu pobre coração, que não tem mais Jesus, não, pra alegrar o seu viver. Lembrei do seu pobre coração, e não tem mais Jesus, não, pra alegrar o seu viver. Pai, tem chorado por você. Volta depressa, amigo. Seus amigos têm chorado por você. Eu faço desta canção uma oração, e eu sei que você está me ouvindo. Vem depressa tirar do coração toda essa solidão. Oh, Jesus, fala contigo. Vem depressa, vem tirar essa tristeza do olhar. Eu sei que estás arrependido. Depressa tirar do coração toda essa solidão. Oh, Jesus, fala contigo. Vem depressa, vem tirar essa tristeza do olhar.